ouro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar. Só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão lindo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o falso amor ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ.